www.targetw.com e viva o mundo Target. We'll be right back. Target Radios. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have. We don't have it anymore. Simplesmente a maior rede internacional de rádios. E por aqui, Ricardo Borges. And you got retard on the best stations. Tudo na paz de Deus por aí, baby. Espero que sim. Até que enfim chegou a sexta-feira e que seu final de semana seja perfeito. Rolou aí mais uma edição do Pop Hits. Agora com os 5 sons mais votados na tarde no portal targetw.com, a referência para o mundo. Número 1 no Pop Hits da tarde de sexta, som de Bruno Mars, It Will Rain. No segundo lugar, Rihanna and Calvin Harris, We Found Love. Terceira colocação para Coldplay, Paradise. Número 4, Death in the Dark. E o quinto som mais votado na tarde foi The One That Got Away, com Katy Perry. E aí, baby, vamos mudar tudo pra noite? Você que manda por aqui. Participe no portal targetw.com e aproveite pra se viciar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Não é à toa que é referência para o planeta. targetw.com. Participe também do Peça o Seu Som. Pop Hit do ouvinte. E na tarde, vai um grande abraço pro Maicon Vinícius Pericles, que é de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e tá a fim de ouvir som de Refrain, Heartbeat. Não esquece, baby, à noite, Pop Hits de volta. Até já, bye bye. Truck on the highway, rain is coming down and we're on the run. Think I can feel the breath in your body. We gotta keep on running till we see the sun. Oh, you got a fire and it's burning in the rain. Hope that it went out, but it's burning just the same. And you don't look back, not for anything, 'cause you love someone. Internacional Target Radios, referência para o mundo.